Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar das cordas soltas do violão e as cordas presas. E a respeito do sistema numérico, eu sempre falo, né, do sistema numérico aqui no blog. Então, a gente usando os números facilita mais a identificação no braço do violão, do posicionamento das notas. Então, a gente tem que saber, em primeiro lugar, o seguinte, o nome das cordas do violão. A primeira corda, Mi, a segunda corda, Si, a terceira corda, Sol, a quarta corda, Ré, a quinta corda, Lá e a sexta corda, Mi. Depois disso, o que que vai acontecer? Vamos dar número para cada corda dessa. Então, a primeira corda, que é Mi, a gente vai dar o número 10 para ela. A segunda, o número 20. A terceira, o número 30. A quarta, o número 40. A quinta, o número 50. E a sexta, o número 60. Então, se a gente pedir alguém, toca o número 20, aí a pessoa já vai tocar a segunda corda Si. Outra coisa, se pedir para tocar o número 50, vai tocar a quinta corda Lá. Todos esses números têm o zero, né? No caso, corresponde às cordas soltas. Mas aí, o que acontece? Se a gente pedir, toca o número 11, o número 11 já não tem um zero, mas é fácil de encontrar. O que acontece? Eu vou na primeira corda, que é o 10, então depois do 10 vem o 11. Então o 11 vai ser pressionado na primeira casa do violão. É o número 11, que corresponde à nota Fá, né? Esse número 11. Se eu quero o número 12, está na segunda casa do violão, apertando aqui. Se eu quero o número 13, está na terceira casa do violão, na primeira corda. Se eu quero o número 14, vai estar na primeira corda, na quarta casa. Se eu quero o 21, primeira casa, né, segunda corda. 22, segunda corda, segunda casa. 23, segunda corda, terceira casa. 24, segunda corda, quarta casa. Mas e se eu peço 53? Aí eu vou lá na quinta corda. 50, corda solta, primeira casa 51, segunda casa, quinta corda 52, e o 53 está na quinta corda, na terceira casa. Então, dessa maneira, é muito fácil a gente achar qualquer nota. Posso pedir aqui 62. 62, eu vou na sexta corda, segunda casa. Se eu quero o 44, quarta corda, na quarta casa. E assim, sucessivamente, a gente vai encontrando as numerações no braço do violão com mais facilidade. Se eu quero tocar uma escala de Dó maior, eu vou tocar o 53, eu vou tocar o 40, eu vou tocar o 42, eu vou tocar o 43, eu vou tocar o 30, eu vou tocar o 32, eu vou tocar o 20 e eu vou tocar o 21. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma maneira muito tranquila da gente encontrar as numerações no braço do violão, né? Bom, mas eu só posso fazer até a quarta casa? Pegando como exemplo aqui a primeira corda, quer dizer, o 14, ele está na primeira corda, em quarta casa. Mas se eu continuar, o número 15, ele é primeira corda na quinta casa, que é o Lá. E aí vem um 16, um 17, vem um 18... E assim sucessivamente nas outras cordas, né? Tá bom, pessoal? Então, esse esclarecimento que eu queria fazer para vocês aí, para facilitar a identificação no braço do violão através dos números, ok? Então, tá bom. Até a próxima aula.